Ele pôs 1-0, mais próximo de reporte posição do trem 2222 da passarela. Segue táxi via India Alpha no ponto de espera da 10, torre em 1, 18 lado 5, QNH 10 no meio. Ele veio, trem baixar, travado, checado embaixo, 2228 a passarela. Ok, permanece as condições, 320 graus com 2 nós, livre pouso na 10. Pouso na 10, 2228. E o fiscal pediu aqui, as posições parece que alteraram. Só isso. Vira pra composição. É que era meia dúzia, tem três e duas meia dúzia, nós estamos colocando na real, só isso, viu? Sim. Foro 92, foro para a curta e ao zero. Sucesso aqui com Golf Costa. Golf Costa agora na minha dúzia, Charles Lima. Lima. Gente. Passarete 2228 no solo 153, ao livrar à direita, chame o solo 121 décima 1. Livra à direita, solo 121 no 1 por 2228 da passarela. Solo Salvador, esse é o 2228 da passarela. Boa, livrando. Alfa Kilo, parte 3, posição 01. Alfa Kilo, parte 3, 01 na posição, 2222 da passarela. Uno 192 decolou 55, controle em 119 decimal 8, tenha um bom dia. 198, obrigado, bom dia. Charlie, Salvador, bom dia, gol 1192 decolado. Gol 1192, bom dia, contato radar, se mantenha nível 370, sai da PUCA. Sai da PUCA para o 370, gol 1192. Bom dia. Pode voar o da presente? Gol 1192, chame Recife, 1245, alterna no 2085. 2545, 2005. Afirmativo. Caju, 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 1198, controle, 5010, o transponder. Chegamos bem questionamento. confirme a rota. Sete, decola da 1-0, da 1-7. De Lima, Bravo Lima, Salvador, Belo Horizonte. 380, via peso no 10, bridge, peso no 6. Decola da 1-7, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-1-9-8, controle, 5-5-6-1, transponder. Dael Leda Motiva. Delas confirme o POB e parte que se encontra. Ativamente táxi, torre 1-1-8-9-5. Chico 2-0, autorizado por posicionamento no portal 3, chama para o táxi. Bravo Lima, livre acionamento, chame para o táxi, o altímetro 1-0, 1-6. Thank you. para o taxista 20144, a moto, 2:44, autorizado. Livre o táxi à direita, chame no ponto de espera pronto para a decolagem. O altímetro 1016. Livre o táxi à direita, chame no ponto de espera pronto para a decolagem. Tá 3520, autorizado a linhagem e decolada 10, o vento é de 280 graus com 2 nós. Delta. Falando Guarulhos, 360, autorizado via o peso do 10, bridge, o peso do 6, bravo teu azul, tria após conforme. Decolando 0, primeira com direita. Saída El, Lida, Motiva. 19, controle, 50, 1 no link com transponder. Saída da El, Lida, após Lida, Mota. Transponder 50, 1 no 5. El, Mota, 0, obrigado. Vamos pela meta. Rogério, colou os 2-1, controle em 1-1, no final 8, tenha um bom dia. 19-8, bom dia, 3-0. Alvo, bom dia, 5-2-0, subida pouca, vai cruzar 1500. Então, 3-5-2-0, bom dia, contato radar, se mantém o nível no 9-0, saída pouca. 1-9-0, na saída 3-5-2-0. Lima, Bravo Lima, tá autorizado o ingresso, chama ele e pronto, na 17. Lima Quilo Bravo, bom dia, autorizada chegada Bonf, vou ir para a posição Bonf para descer para a chegada, QNH em Salvador 1096, reporte do ideal de descida. Mantenha ainda a proa de Bonf e reporte para modificação. Gente, regra de voo modificada aos 0525. Desça então quando o ideal de descida para o tipo de tráfego, QNH 1096. Esse mantém então 095. Chame Recife no 2545, alterna no 2685. 2545, 2685, obrigado, Sega. Bravo Lima, livre a decolagem da 17, o vento de 330 graus com 2 nós. Lima Bravo Lima decolou aos 28, chame o controle em 119 decimal 8, tenha um bom dia. 198, bom dia, Lima Bravo Lima. Papatango Lima Bravo Lima, decolado. Papatango Lima Bravo Lima, contato radar se mantém o nível 380, vou Leda. Mantenho 380 direto Leda, Papatango Lima Bravo Lima. Kilo Bravo, voe para a rotatória. Confirme. Mostre pro táxi, 173. Desça para no 1500 pés, Lima Kilo Bravo, altímetro 2096, voando rotatória, reporte visual com campo. Bravo Lima, chame Recife Uno 3325, alterno no 3395. Uno 3325, Uno 3395, Lima Bravo Lima, obrigado. Whisky, bom dia, autorizado chegar da MAN, desse mantém o nível 050, KNH 10 na mesa. Lima aqui no Bravo, apenas para informação, as condições do campo agora 1.500 pés de teto com 5 mil metros de visibilidade, seu Valério, sobre o campo. Confirme. Confirme, Lima aqui no Bravo. Confirmou a visibilidade, por gentileza, confirme o teto. 1.500 pés de teto, 5 mil metros de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Para você, para o táxi, gol 1173, 164 a bordo, 3 horas 40 caminhos. Segue via Indy Alpha no ponte esperador no 0, torre 1895, QNH no 096, boa viagem. Autorizado via Índia, Alpha, ponte espera 1895, 16, 1173. Chame a torre então, 1895. Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, confirme esse visual com a pista. Já confirmo, Lima Quilo Bravo. Gate 6 do Pátio 1 para posição 6, Romeu do Pátio 3. Posição, poderia repetir? Posição 6 do Pátio 1 para posição 6, Romeu do Pátio 3. Este Bravo Whisky, desse tem restrições para 2 mil pés, altímetro da 0 no meio, reporta estabilizado da LS X-Ray da pista na 0. Para 2010, 16, reporta estável em LS, esse Bravo. O Bravo, com a pista vista, passou e secou. Sinal da 1.7. Ah, ok, tô com o senhor no visual, tá autorizado o pouso. Lima, Quilo Bravo, o vento é de 290 graus com 3 nós. Tá. Bom dia, gol no 173, o vento é de 300 graus com 4 nós, o altímetro no 0, 1.6. Autorizado a linha de decolada 1.0. A linha de decolada 1.0. Bravo, qual é o estacionamento? Cada vai pé. Certo. Bravo, no solo aos 48, autorizado o táxi até a Baeté, ao estacionar a frequência livre. Uno 173 decolou aos 48, chame o controle em 119.8 e tenha um bom dia. Uma vez, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle ao gol 1173. Gol 1173, contato radar, se mantém o nível 360, saída Sahel. Sahel 360, gol 1173. Até o pátio 1, posição 10. Golf Uniforme Índia, para o reboque, chame na frequência 121.10. Positivo, senhor. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golf Uniforme Índia. Prossiga. Golf Uniforme Índia, no pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio número 1, posição 10. Guarde, tem uma aeronave efetuando o reboque para o pátio 3, assim que a minha finalizar, autoriza o seu reboque, o Golf Uniforme Índia. Positivo, cara, não foi escuta.